Mas eu, se Deus quiser, nunca vou vacilar. Vou vacilar, K2, só pra revolucionar. K2, só pra revolucionar. K2, só pra revolucionar.